Rádio 07 Torre 118, decimal 6200. 07. 4299 4299, então vai ser 17 e curva direita, mantendo a saída. Eu sei, guardião. 207, resultado de Piatã, resposta de atenção, parte do Graal. Autorizado, direto pouso no pátio do Graé, Guajão 07, vento no 20 graus, 12 nós. Okay. Chama Recife no 260, alterno no 288. Salvador, Felipe, 5221, está 4 minutos para o pushback. Sim. Correio, Guardião 07, nacional para o Graé. Guardião 07, pouso autorizado no Graé, vento 10 graus, 11 nós. Verdade. Para conquista, nível de voo 200. Decola da pista 17, curva direita, saída Avo, após Avo direto, vitória da conquista. Controle 119.35, torre 118.6. Responda 51175. Atualizado 200, para a vitória da conquista, decola da 17, curva direita fora, segura Avo, depois CCC. Controle 119.35, torre 118.6. E o transponder 5175, 5229. 5221 no cotejamento correto, reporte com o seu pushback. 5229. Solo Salvador, Oxamé 6225, informação Juliette. Quando possível, 340 Brasília, muito bom dia. Afirmativo, a Reaxé é também litoral sul, 500 pés, hotel Delta Charlie. Direto, Nissa, Puído, ingresso na Upper Whisky 10, decola da pista 17, sai curva direita, saída Momo, Nissa, controle 119.35, torre 118.6, transponder 5162. Confirmar, vai ser curva então à direita? Retificando, curva à esquerda, Xené 6225. Ah, ok, então. Autorizado Brasília 320, Nitsa fluida 3.0 a rota do plano. Decola down no 7 com curva pela esquerda, visual até o rebloqueio, saída bom, transição Nitsa. O controle em 11935, a torre em 1186, transponder 5162. No gate 1, reportarei quando pronto. Sim, Xené 6225. Juliette decolada ao 05, curva esquerda, repartindo o término do cruzamento do campo. Cruzado curva esquerda, reporta o término do cruzamento do campo, essa é a doutora Juliette. Juliette cruzou o campo, chame agora o controle em 1935. Chame o controle 1935, aproveita Juliette. Juliette no meu país, corredor forte, já vai se afastar por 20 milhas para manobras? Afirmativo, afasta até 20 milhas para efetuar treinamento, Alfavita Juliette. Quente, Alfavita Juliette está autorizado, 20 milhas, litoral norte, reporte iniciando manobras, Alfavita Juliette. Paciente, reporte iniciando as manobras, Alfavita Juliette. Naquele helipouso que fica perto aqui da cabeceira 17? Um minuto. Lembrar pro controle. Alô, Salvador, azul 4299, puxa o acionamento, botão. Azul 4299, autorizado pushback, reporte, volta ao táxi. Pushback azul 4299. Ele matou, eu não tenho um plano aqui no sistema, a senhora aguarde só um minutinho que eu tô verificando de uma sala aí antes, tá ok? Charlie. Prossiga, controle. Projeto Charlie, passou, está pronto. Simo, chama a torre no 8 decimal meia dúzia. 1-1-8, meia dúzia. Corre, é o Papa Romeu, hotel Delta Charlie. 118-6, hotel Delta Charlie. Ok. O senhor está ainda modulando na frequência do controle. Mantém o setor do farol de Itapuã ao hotel Delta Charlie? Alterna liberal, completamente. 4299, autorizado 7 via pátio 1. Na interseção da Lima, Sumi Torre 1-1-8-6. Uno em frente, Lima, depois torre 86 lá, azul 4299, bom dia. Prossiga, vai transferir para a torre. Afirmo, transfira para a torre, você já está na jurisdição dela aí. Transferindo. Hotel Data Charge. Hotel Data Charge, você quer ir para onde? Quero na 17, pouso na 17 e no spot 4. Vai pousar direto no pátio ou na cabeceira? No pátio 04, senhora. Está autorizado o pouso direto no pátio 4, hotel Delta Charlie. O senhor tem conhecimento do aeródromo? Só vim uma vez aqui, senhora. Confirme? Tenho conhecimento, sim. Eu vou ingressar na 17, estou com curva à direita para o pátio 4. Ó, onde que o senhor tá agora? Só uma explicação, gente. O senhor tá aí meio da 35, tá meio no prolongamento da 35. Então o que que o senhor vai fazer? Vai dar uma curvinha direita aí e prosseguir pro final do pátio 4, tá ok? Tá ok, eu tô cruzando a pista, eu vou seguir através da pista, com curva direita pro pátio 4. Isso mesmo, pode prosseguir, curva direita pro pátio 4. Obrigado, desculpa. Nada. Hotel Limatão, pronto para cópia. Está autorizado o grupo Zulu para Jacobina, 500 pés. Vai prosseguir via linha do litoral sul. 0143 é o código, 1935 é o controle. Afirmo, está autorizado para seguir direto para o 300. 0143. 6 é o código. Hotel Lima Tango, cotejamento correto, livre acionar, chame para decolagem. Salvador, bom dia, Azul 42, mais alto, tá bom. Táxi autorizado, Lima, Mike, Quebec, chame na Quebec. Lima, Mike, Quebec, chame na Quebec, 42, 99. Azul 4299, confirme, a gente vai ligar essa bola na Quebec e fazer o backtrack dele. Você vai para o táxi Lima, Mike, Quebec. Na Quebec vai ingressar. O senhor vai para a decolagem em que pista? Para 17. Ciente. Corre, hotel da Alfa Charlie na base para 17. Hotel da Alfa Charlie, autorizado o pouso parado sobre a cabeceira 17. Vento, uma centena, 10 nós. Ciente, hotel da Alfa Charlie. Romeo Índia, November Alpha. Pronto, pode ir. 4299, mantém a posição. Mantém. Hotel Delta Charlie. Solo Luno 5, liberando próxima direita. Hotel Delta Charlie. Gente, Hotel Delta Charlie. Alfa Vitor Juliette. MD 5221. Acionamento e puxa. Autorizado acionamento. Reposição pelo táxi. Boa, cruzeiro pé agora. Afirmativo, então vai chamar agora o controle em 1935 até o Lima Tango. 1935 até a volta. Lima Tango decolou do Cia Aeroporto para Jacobina. Confirme seu estimado de pouso. Aceitou a notificação? Negativo. Lima Tango CN Transponder 0143. Receba agora seu Transponder 0143. Está autorizado direto Jacobina, 500 pés do ajuste 1015. Confirme seu POB e reporte estimado de pouso. Até Lima Tango. 03 no POB, mais 1 hora e 30 para pouso em Jacobina, 1 hora e 30 na presente. Gente, o senhor segue 500 pés até o destino? 1000 pés. Gente, está autorizado no meu pés até o destino, ajuste 1015 em Salvador, o hotel do Matão. 1015 em Salvador, Tango. Azul 4299, livre decolagem cabeceira 17, vento 110 graus, 12 nós. Azul 4299, decola Azul 19, chame controle em 1935, bom voo. 1935, boa, 4299. Controle Salvador, Azul 4299, decolou, saída da El, sobe ao 360. 4299 na Azul, muito bom dia, está sob contato radar, sobe ao 360. Da presente está autorizado a voar Leda, após Leda, Bride. Presente, voa Leda, depois Bride, Azul 4299, subindo ao 360. Salvador, trip 5221, está com 52 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Salvador, pronto para o táxi. Trip 5221, autorizado táxi, via parte principal, antes da Juliette, chamitou em 118 desse momento. Fugiu em trip 5221, antes da Lima, chamitou em 118 desse momento. Ok, para ingresso na Lima, 186, trip 5221. Matar um controle? Responda. A localidade Jacobina tem indicativo ou é Grupo Zulu? Grupo Zulu. Gente. Vitor Mike Quebec está regressando via corredores no 1510, ajuste 1015. Telemação controle? Responde. Você tem condições de precisar a distância entre Jacobina e Salvador? 165 milhas. Seguinte. Táxi autorizado Lima, Mike, Quebec. Chame na Quebec. Ok, Lima, Mike, Quebec. Trip 5221, ingressando na Quebec próximo. Trip, mantenha a posição. É, mantenha a posição, 5221. Presente direto rotatória, Vitor Mantega. Salvador Azul 4299. 4299 da Azul, prossiga. Curva à esquerda, perdão, direita pro de print. Curva de coordenação com o Centro Recife 4299, mantendo a princípio pro de Leda. Mantém, Azul 4299. É só reportar, pronto lá, seu na 7. Para 299 da Azul, sua razão de subida? 2 mil pés por minuto. Gente, 4299 da presente, está autorizada a Pro de Bridge. Direita Bridge, azul 4299. Livre decolagem de 4197, Lima Tango, para serviço de informação e alerta, chame Recife 12685, alternando 13365. Até o Lima Tango da presente tem frequência livre. Tango. Você inverteu as frequências. É 12685, 126.85, alternando 13365. 65, 133.65. Decimal é 85, 85. Hotel Matango tem frequência livre da presente. Salvador Azul 4299. 299, prossiga. É, estamos passando 170 e subida ao 360 na boa de Bridge. Série da presente, o senhor vai chamar Recife na 251, alternando 133, decimal 25. Chama Recife 125, decimal 10, ainda 133, decimal 25. Bom dia, azul 4299. Bom dia. Antônio Salvador, bom dia, 35, 220. 5221 está...